faz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser, e se você quiser, te dou meu sobrenome. Cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua em tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão assim, vou. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua em tudo que você quiser. E se você quiser, só os anjos cantam comigo, hein? Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo Edevaldo Freitas, em Inocência, Mato Grosso do Sul, locutor aí da Rádio Rural FM. Um abraço, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. A Lidiane Souza em São João do Paraíso, um beijo para vocês aí, amigos ouvintes da Paraíso FM. Aí Silvana Machado, um beijo para você, viu, querido, seus papais no sítio, todos vocês ouvintes. Um abraço, Valmiro Gomes e Neilza, todos da equipe da Paraíso FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Vamos até Pouso Alegre, Vânia Rocha, minha querida Vânia Rocha, a todos vocês amigos, aí da 90.9 FM, exibindo o nosso programa todos os dias, 1h da tarde. Um abraço aí, Samuel dos Teclados, a todos vocês ouvintes aí do nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Nilson Farias, Rádio Montana FM, também em Inocência, Mato Grosso do Sul, muito obrigado. Minha querida Égela Maria Pereira, em Presidente Médici, no Estadão do Maranhão, ouvinte da Tropical FM, ó, um beijo para vocês e muito obrigado. Meu amigo Denilson Leal, em Guarapari, no Espírito Santo, ouvinte da Sim AM. Um abraço, muito obrigado a todos da equipe da Rádio Sim AM em Guarapari. Ô Marli Santos, Dona Odete, todos vocês amigos ouvintes da Rádio Sim AM em todo o Estadão do Espírito Santo, muito obrigado, viu? Um beijo para vocês. É, meu amigo Anderson Luiz, em Cariaçu, São Paulo, ligado no nosso programa. A Cleane Costa, em Bom Jardim, no Maranhão, também ligada no nosso programa Mundo Sertanejo. Minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, um abraço, muito obrigado. É, meu amigo Josimar Almeida, em Taiobeiras, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Rochinha, o Elenaldo Oliveira, a Sheila, Lindo, Luciano, todos vocês aí da Bandeira

minha querida Iraci Souza, em Vilhena, Rondônia, ouvinte da Rádio Vilhena AM. Muito obrigado a todos vocês da equipe, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos pelo carinho. Meu amigo Valdir Ferreira Chaves, meu amigo André Chaves, eles são locutores aí da Rádio São Francisco FM de Porto Franco, no Maranhão. Um abraço a todos vocês aí pela parceria de sucesso. Muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos mandar mais alô aqui, meu amigo José de Mar, Rádio Natureza FM Sampaio Tocantins, todos da equipe, muito obrigado, todos os nossos ouvintes, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Ricardo Silva, aê Ricardo Silva, nosso diretor da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná. Valeu, Ricardo Silva, sempre interagindo comigo. Quero você para mim, meu novo sucesso. É sucesso e também da programação da Rádio Canoa Grande FM. Vamos até Curitiba, Rádio Guarituba Mais. Um abraço a todos da equipe da Rádio Guarituba Mais em Curitiba, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Agitos. Rádio Agitos, em Governador Valadares, também exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente, no quadro Ao Som da Viola, Quem Canta Bonito, de Paulo e Paulinho. Um abraço a todos vocês, amigos, aí ligados no nosso programa no Brasil inteiro. Vão ouvir agora de Paulo e Paulinho cantando Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Agora só. Canta, Goiânia! Mais um, mais um, vamos lá! Yeah.